Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I am the father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast do ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio sueco, não? De onde é que essa porra é? Austríaco, não? Como é que é? Belga! Este que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui. Ele, tetudinho sedutor, que está ficando totoso. Mamá vai querer voltar. Mamá quer mamar. Mamá vai querer mamar. Pior que sabia que ela falou que voltava a mim se eu tivesse um corpo bom. Ai, que filha da puta. Mentira. Ela está banida. Não se fala mais dessa mulher aqui. Não vai falar assim do meu tantoso, não. O Miote, ele é um merda, mas ele é um nosso merda. Só a gente pode sacanear ele. É isso aí. Está comigo aqui também, essa coisa imensa, esse Epcot da minha vida. Filha da puta, tu não morre não, que tu tem que viajar comigo pra lá de novo, tá, a gente certo. Vai dividir a casa. Trate de ficar vivo até quando nós voltarmos lá. Bruno do Acerto Errado, Lagana. Ô, Lagana. E aí, galera, beleza? E eu sempre gostei dos filmes do Van Damme, velho. Sempre. Cara, eu tô sacanagem na internet. A gente fica com o filme parado antes de velho, começar. Eu tô vendo só a cara dele aqui no meio. É a melhor esbugalhada do cinema, velho. Está comigo aqui também essa coisa redonda, esse Bud Spencer da internet, depois que saiu lá das terras da Austrália, largou a putaria, nunca mais recebi uma mensagem no Zap Zap. Eu, judeu, Adriana, Pamela Sabatão. Bruno Coruja! A única coisa que eu vou poder falar que você mentiu em tudo que você falou são os nomes que você usou. E é isso mesmo. Eu quero fazer uma única pergunta a você e você vai se limitar a responder sim ou não. Eu não vou mais falar sobre isso e este assunto vai estar encerrado agora. Todas as vezes que eu falei que você estava numa ciruba com aquele trabalho onde você trabalhava lá, do pessoal lá da Austrália, eu estava mentindo? Não. Muito obrigado. Não quero mais e-mail sobre esta merda. É isso, internet. Hoje nós vamos falar sobre Kickboxer, o desafio do dragão. Eu tô tão feliz, cara. 89. Auge da afetação do Van Damme. Cara, dirigido por Mark Gisele, não sei quem é essa porra. Cara, isso cara. É muito... Nunca ouvi falar desse cara. Olha só, pra quem acompanha o Jurassicast há muito tempo, acho que no primeiro ou no segundo ano do Jurassicast, a gente fez uma TwitchCam live. O Vivaco veio pra cá e a gente meio que começou a assistir o filme e começou a câmera e botou isso na internet. E ficou fazendo uma zoeira. É. E aí agora a gente vai transformar isso no Jurassicast Live. Isso, porque acho que meia dúzia deve ter visto. Foi muito pouca gente. Então hoje nós vamos falar sobre essa pérola, velho. Vou falar pra vocês, Kickboxer, eu tô... Cara, que saudade. Isso vai... Caralho, eu vou rir tanto desse filme, velho. Que saudade. Meu pai velho. Eterno. E por que que este Jurassicast Live está no ar, Brunão? Porque você é nosso patrocinador. Muito rapaz. Bem. Nós alcançamos a nossa segunda ou terceira meta? Segunda meta. Segunda meta, que era lá um programa Jurassicast do mês ser e assim live. Exatamente. E agora nós estamos cumprindo. E se você quer que os outros desafios do Jurassicast venham a se concluir, venham a aparecer, venham a existir, continue patrocinando. Seja nosso patrão, garanta pra você mesmo um quinto programa de Jurassicast no só, mês. Olha só, 5 Jurassicasts. Olha isso. Então é isso, internet, que se você quer escutar... Ah, lembrando, viu? Esse filme, ele tá disponível em uma certa distribuidora de filmes digitais por aí, hein? Ele ainda tá disponível por aí, então é facinho de você pegar esse filme. Exatamente. Pra assistir. E se você quer escutar este programa assistindo esta obra-prima, você vai dar play em 3, 2, 1, agora! Já começa bem, ó. Lionsgate quebrou essa merda, né? Não existe mais Lionsgate. Por que que as letras estão tremendo? Por que que as letras estão tremendo, Brunão? Tem alguém filmando a tela do monitor? Eu achei que eu tava maluco, mãe. Kickboxer, o desafio do dragão. Anos 80, tá aí. Meu Deus, mano. Nossa, velho, você viu ele? Oh. Oh. Você sabe o que é aquilo, né? Pô, caralho. É, filho. É. Olha aí. Olha o mullet. Olha o mullet e o bigode. Velho, olha esse... Velho, e ele tem um mullet que é triangular. É mullet com um soul glow, calaveira. É um mullet. Ele é do cabelo crespo, então ficou mullet só aqui no meio. Só aqui no meio. Bem nojentinho, bem nojentinho. E tem soul glow. Ou outro sabão de vai, meu Deus. Onde é que eu tô? Ninguém tasca a linha que eu tasquei. Opa, cara, tu vai escutar. Eu vi. Peitão caído, véi. Terminador. Olha só. Ó o bigode. É o melhor bigode mesmo. Velho, que bigode. Ó o bigode. Ó o combate. Lutando. Vai lá, latino. Nossa, ele ia dar um murro e deu um chute. Isso, olha, ele conta, ó, vou virar, hein. Ó, vou virar. Virei. Racista! É telegrafado, velho. É. Pronto, ganhou. Coreografia de luta. É a cara do mais merda da história dos... Olha o roupão dele. Olha que peça linda. Nossa, e ele é tipo, caralho, eu sou muito gostosa, cara. Eric Sloan, os Terminadores. Olha a cara de goofy do Andamio. É meu irmão, ó. Ô, cara, você irmão, é muito... Velho, sério, se eles são irmãos, só pode ser adotivo, velho. Porque eles não têm nada um a ver com o outro. Se eles são irmãos, o irmão dele é filho de jardineiro. No mínimo. Sacanagem, velho. Papai realmente criou você como filho, mas, velho, tu não engana ninguém, bicho. O jardineiro chamava Hector. O kickboxing foi inventado lá e eles são os melhores nisso. É mesmo? Garoto, reserva uma passagem pra Taiwan de primeira. Olha que atuação, isso, hein? Isso é muito americano, é muito, né? Você não vai pra Taiwan? Aí o cara, que é isso? Ele, foram os que inventaram o esporte que você está praticando. Ah, é? Então compra uma passagem pra lá. Caralho, é muito americano, né, velho? Adoro, ó. Agora sequência nos 80. Música nos 80. Que é bom demais. Olha isso. Nossa. Olha que casal hétero. Coletinho jeans. Não, velho. Com coletinho jeans. Velho. Olha, sem camisa. Hétero. Coletinho jeans sem camisa. Hétero, olha isso. Velho. Nossa, olha isso. Velho, a pinta do Van Damme. Caralho, velho. Olha isso, velho. Eles estão cochichando um no vidinho do outro. As crianças peladas tomando banho. Contém-se infantil. No Ganges. Olha o outro tirando foto. Oi, depois te contrato. Tu viu? Ele fotografou as crianças peladas? É. Chama pedofilia infantil. É. Existem leis contra isso, tá, Van Damme? Isso, que ótimo. Você viu a Melina ali? Você viu? Melinda tá assim, tá, né? Olha isso, velho. Sim, olha essa pinta desses dois caboclos de... Nossa, peito aberto. Amor, vem cá, meu ó, assim. Amor, olha que pobreza, amor. Olha. Isso. Amor. Olha lá, olha lá. Não, Vandana. Ah, sim, vou. Vai comprar uma flor pro namorado. Ah, sim, eu vou ver esse filme. O cara tá de barco, passou um barco florista. Pra que que ele comprou essa flor, velho? Ele quer transar hoje. Olha aí, Pussy Alive. Pussy Alive. Pussy Alive, já começou a belar. Vamos lá, ó. continua com a flor. Velho, pra que comprou essa flor, velho? Olha o jeitinho que ele tá levando a flor. História do Van Damme, hein? Será que alguém tinha contado pra ele que pra você pegar uma puta, você não precisa de flor? É. É só você perguntar quanto é. Não, e o melhor é que a cara dele, o bigode olha pro Van Damme e fala assim, é legal. E o Van Damme fala assim, seu safadinho. Aí ele leva a puta pro hotel. Herbert Richards. Até logo, hein? Vê se não esquece. Vai lutar com o campeão dele semana que vem. Eu sei, eu tô pronto. Não se preocupa. What's your wallet? She doesn't want my wallet. She wants to make it with a champ. Que não quer o teu dinheiro? Ela é uma puta, cara! Esse meu namorado. Você pacta crau. Você pacta crau. Com mamãe na Europa. Papai nunca descansava. Se eu não fosse o melhor nos esportes. O pior é que eles mostram esse esporte. Ninguém faz. A galerinha jogando futebol era... ali, pá. Não, era Sepak Takraw que chama essa porra. Futebol. Não, é Sepak Takraw, juro que você. Futebol. É futebol, Kurugu. Não é, não. Não é, mas agora vai ser, velho. Porque os caras estão no Rio de Janeiro, olha lá, velho. Se aprendesse três idiomas, fizesse balé, antes de aprender karatê. Tenho saudade. Ih, rapaz, o Van Damme fez balé antes de karatê. É porque o Van Damme fez balé antes de verdade, karatê. De verdade. Ele era dançarino de balé. Ele botou ele. Ah, tá. Que era pra ajudar no equilíbrio. E aí quer dizer que é um filme autobiográfico, é isso? Eu acho ele que sim, ele é meio viado, filme, né? Então olha aí, ó. Tá namorando o... Cara, esse bicho me lembra algum tipo de canto. Cara, esse mulletzinho. Esse mullet de Soul Glow tá demais, nossa, velho. Eu vou meter a pizza que eu tô comendo agora. Eu acho que tá explicado o espacate, né? Fazendo balé, porra. Olha que treino mais... Velho, idiota. Treino no parque. Quem é que treina kickbox no bicho. Parque? Que é, garoto? Quantas vezes eu tenho que dizer? Ninguém luta com tapinhas de criança. Força! Força! Tira essas luvas e pega logo as almofadas. Você tá vendo a galera ali na Acapulco, toda assistindo o filmagem? Em Acapulco, parece mesmo. Lembrando, já lá, galera. Olha lá, lá, tá valendo, ó. Olha lá, lá atrás. Eles não viu o mano ali, ó. O cara do mullet é bom mesmo. Aí eu vi o mano mandar a gente sair do parque, olha que merda. Agora a gente fica aqui, ó. Vamos trepar, vamos. Vamos, vamos, amor. Agora vem a melhor cena do filme. O tererê. Eu quero o tererê. O latino, no começo de carreira, ele luta taekwondo. Kickbox. Kickbox. Vamos começar a sair na porrada com ele. Olha o que ele vai falar. Presta atenção. Vai ser moleza. Eric, você vai pra lá? É, já vou. Olha o diabo, que se segue. A olhada na câmera agora foi foda. Vai pegar, vai. Tá. Ei, quanto tempo temos? Deixa eu ver. Uma meia hora. Cheio de brilhantina, cheio de Soul Glow no cabelo. O bicho raspa as têmporas aqui, velho. Meu irmão, bota uma correntezinha de prata, esse cara vai virar motorista de caminhão, velho. Olha lá, viu? Viu? Soco é um soco, chute é chute. Você viu o que ele falou? Eles usam o cotovelo. É o cara. Tu não luta essa merda? Tu não sabia que fazia isso? Não, não. Pô, eu não vou combinar, porque o cara tá isso treinando. É sinistro. O cara tá dando porrada com a canela na pilastra. Isso aí é sinistro. Isso eu não lembro. Olha a cara dele. Caralho. Ai, véi. O cara vai derrubar o prédio, velho. Ai, véi. Ai, véi. Não, o que eu acho pior é o Van Damme não chegar e falar pro cara, ô, meu irmão, tu quer derrubar o prédio, porra? Olha a cara do bicho. Pilastra Imhotep, não revida. Imhotep. Imhotep. Imhotep. Suadinho nas tetas. É. Eita! Ai. Isopor. Ai, meu cotovelo. Vambora, amor, vambora. Vambora, amor. Velho. Amor, vambora, nem fudendo. Vambora. Deu ruim. É melhor... Olha aí. Pra que ele quer gelo? Que é isso, velho? Isso. Ô, oh, porra é essa, velho? Tá tomando banho de gelo? Faz ideia, velho. Eles não podem fazer sexo antes da luta? É pra esfrear. Amor, ó. Mas a ideia não é você aquecer, assim, tá? Ei, ó. Aqui, ó. Amor, pra você, ó. Essa é só mais uma chance pra provar. Passando no peitinho. No mamilinho, ó como tá turinho, ó. Pernas. Pernas. Ele fica com essa banca toda, o latino ali, mas ele é a passiva do jogo, viu? Quero só avisar vocês. Fazer assim, cara! Ele dava chute assim, cara! E caía, cara! Um reboco, cara! Você vê que ele é a metáfora. Olha isso. Ui. Cara, eu tava vendo esses dias o Drácula morto mais feliz. Tem uma hora que o Henry vai tentar se desvencilhar dos caras. Ele faz esse negócio assim, ele... E vai pra um lado. E ele... Já os perdi. Ele vai correndo. Comigo ou pode ir pra casa. Aí. Maluco! O cara fez. O cara pegou. Pra quem tá vendo, o cara pegou na bochechinha do Vandão e fez assim: amor, faz assim não. Vá se fuder. Vá, volta lá pro filme anterior que a gente mudou. Eu não essa porra. Obrigado, Deus, por poder matar esse cara. Gente, eu sou campeão mundial, mesmo nunca tendo lutado o seu esporte. Ele mostrando a emoção do cinturão, tipo... Não, nego, caguei, né, mano? Esse Taichi aí. Ô, velho, vacalha não, cara. O que ele tá cantando aquela música dos índiozinhos? Três vandamizinhos caíram na água. Rapidão, olha só, ele tem um rabo de cavalo e tá usando uma raquete na cabeça. Não, mas isso aí é da própria Taekwondo. É do Muay Thai isso aí. E por que chama kickboxing? São esportes que se parecem, mas não é a mesma coisa. Por que o nome do filme não é Muay Thai ou Dragão Branco? Porque o americano não sabe falar Muay Thai, sabe falar kickboxer. Porque o esporte que os americanos lutam é kickboxer e não Muay Thai. E eles não iam promover o Muay Thai, né? Olha o outro olhando a tela, ô japonês. Na Tailândia esse luto é Muay Thai, que é o Sagat, né? Bora. Pra cima aí. É mesmo. Você viu que o rabinho... Velho, tava... mas é uma... Você viu que o rabinho não esperou nem assim, tipo, sabe aquela quando começa o jogo de luta? O cara, peraí, bate não, vamos ver qual é essa regra aqui. Regras da casa, ele foi embora, põe por cima. Velho, é uma porrada franca, velho, ninguém defende. Que? Porrada franca? É, velho, é franca, assim, o cara tá assim, ó, me bate, aí vai, duf. Ah, não tem defesa, velho. Na verdade, ele tá defendendo. Não, sim, ele tá defendendo porque ele é bom. O outro é horroroso. Não, ele tá defendendo porque ele é o... Rapidão, isso tá na regra? Sério? Tá. É desse jeito que luta. Assim nas cordas? É, o latino é que não tá sabendo. Ele pode jogar o cara pra fora? Não. Aí, se jogar o cara pra fora, fudeu, mas... O cara pode botar na grade e massacrar, igual ele tá fazendo. Porque isso é um massacre, né? Nossa senhora, é um boneco, né, velho? Eita. Eu tô muito mal, né? Eita, devia ter apostado no outro. Eu sou o líder de toda a gangue, né? Mas o senhor é Muay Thai, o senhor não devia estar falando japonês. Cala a boca. Essa música tá me deixando louco. Procura esquecer a música. Você viu só? Me pegou com o cotovelo. É assim que eles lutam aqui, eu avisei. Desgraçado, que é uma briga de rua. Calma, olha que atua. Olha como o latino é. Olha como o latino atua. Olha lá, olha como ele tá tonto. Olha. Vamos cancelar. Não! Mano! No pain. No give up. No pain. Olha o outro, Olha o meu sovaco, Porrada! Acho legal que o cara se teleporta, né? Ele dá um... Ixi, não pode nem jogar a toalha. A cara dele! Meu Deus! Não! E Batman. Que arregalada, velho. A melhor arregalada do cinema é a do Van Damme, velho. Olha o outro, Abana que a coluna dele vai sarar. caindo em cima de mim. Tá sujando a reputação dos americanos. Ele rasgou o couro com as mãos. Você se ligou? Outro. As mãos com a luva. É o meu irmão. Ei, estou tentando te ajudar. Leva a gente pro hospital. Tem mais duas lutas. É, a mulher dá um... Tu viu que a mulher dá uma... É, mulher. Amor. Deixa eu parar. Olha que país maravilhoso. Eu fiquei tonto. É maravilhoso. Joga o cara na rua. Seiba morreu. O cara tá lutando contra o campeão. Olha só. Olha o nível da luta. O cara foi pra Tailândia. O cara foi pra Bangkok, cara. Lutar contra o campeão do e país. E é uma luta oficial. O cara sai do ringue fudido. Provavelmente tá paraplégico. Aleijado. Botam ele na maca de futebol. E joga na rua. Acabou, e é isso. É o que melhor. Nós podemos fazer pelo senhor. Boa tarde. Esse Fiat Uno com esse retrovisor no capô. É um Lada. Não, é um Mitsubishi, porra. Uxi. Ah, ui, Colônio, Colônio. Ei. O cara provavelmente ia levar você para um bordel. Ele tá mal, hein? Vem cá. Pega aí, eu vou levar ele para o hospital. Vamos lá, fora, anda, festa depois. Anda, vocês duas, fora! Essas garotas nunca se... Sai, Margarete, sai! Olha só. Sai, Suelen. Sai, Maria, sai. Sai, Maria, sai. Vaza. Vaza, Maria. Posso ver meu irmão? Desculpe, mas o médico falou para voltar amanhã. Amanhã? Sim, estamos fazendo o possível. Vai ser uma noite longa. É melhor você tentar dormir um pouco. Dormir? Eu não vou conseguir. Por favor, tente. É melhor para você. Tá. Obrigado. Por que o filme ficou com essa cara de porno chanchada? Você não, viu? E por que o Negão ainda tá aí, cara? Como é que ele se envolve assim? Ele pediu ajuda pro Negão, tu não viu? Pois é, cara, mas assim, o cara... O Negão foi solidário. Olha a Ninguém cara... é solidário Olha assim, Coruja. O mineiro é. Lamento. Não posso fazer mais nada. Seu irmão está paralisado. Não tinha luz, ele não podia comprar um pote de luz e botar dentro dessa sala. Desculpe, não podemos fazer mais nada. Seu irmão tá paralítico. Infelizmente, nunca mais poderá andar. Vai fazer ele andar de novo. Você, cara! Para ali. Não, ele quer bater no médico pra fazer ele andar. É, aí é porque no médico ele bate, né? Vai dar certo. É um homenzão, né? Calma. Senta aí. Por que o filme tá escuro, cara? Por que esse filme, provavelmente... Não podia ter uma luz, não pode botar uma luz? O diretor de fotografia é um bosta, cara, porque tem... Ele tá gravando contra a luz! É. Eu lamento. Lamento muito. Pelo menos é um hospital que é proibido fumar, né? Olha o outro, ó. Dramaticidade. Esse parece real, hein? Parece real. Seems legit. Porra, cara, para de chorar aí. O negão não sabe o que fazer, né, velho? Nem conhece o cara. Olha o cara do Madame. Eu quero. Esquece, cara. Eu não vou assinar a sua sentença de morte também. Velho, você não é responsável por mim. Por que você vai assinar meu testemunho? Por que você tá aqui, velho? Eu nem te conheço. Não quero tomar parte nisso. Vai pra casa. Espera 3 meses e vai pra casa onde vai estar seguro. Por que ele tá dando bronca no cara? Ele não conhece o cara, velho. Olha aí, por que ele tá se importando tanto com isso? Não quero seu sangue nas minhas mãos! Você nem me conhece, cara. Filho, eu caí em cima de você. É? No ringue. O negão se afeiçou fácil. Pois é. Eu vou encontrá-lo. Eu não preciso da sua ajuda. A única maneira de encontrá-lo é dentro de um ringue. E você não é bom o bastante. Não importa onde. Cadê a luz? Se tentar pegá-lo fora do ringue, estamos mortos, todos nós. Ele é valioso demais para eles. A única maneira é dentro do ringue. É como eu falei. Você não é bom o bastante. Então vou ficar bom. Eu só preciso de um oriental pra me treinar. Eu só preciso dar uns chutes numa cana de açúcar. Eu só preciso de um oriental. Você conhece algum oriental? Como assim oriental? Você nunca viu os filmes? O oriental sempre é o mestre. É o mestre. Ele abusa sexualmente de você, mas ele te ensina karatê. Ô, latino. Cabelinho continua escroto. Podiam ter feito alguma coisa por ele. Desculpe, não podemos fazer nada com a cara do teu irmão. Mas foi na coluna. Não, mas a cara dele é muito escroto. Ah, somos um bigode, usamos aquele mullet nojento. Por favor. Ih, cara. Tá bravo. Agora sim, hein? Ó! Oh, olha! O isoporzão, tu viu os pedacinhos de isopor voando? Parede não revida! É, olha como ele tá triste. Que droga. Agora é a cena de videoclipe de tristeza. É. E agora? Meu nome olha é... a música, Calaveira. Me amarro nessas músicas, velho. Me amarro. Essas músicas. Isso é estilo rock, hein? É? Rock 3. Olha, não, e ele tá de. Ele, você sente o sorrow na alma dele. Exato. Olha lá, ele tá de cabeça baixa. Não, e ele tá num lugar de arquitetura linda e está cabisbaixo. O que isso quer dizer? É assim. Ele está visitando. Meu namorado. Meu marido, ele ficou aleijado. Vou fazer um tour pelos principais pontos turísticos de Taiwan. Mas de cabeça baixa, porque sem prestar triste. Atenção, porque eu estou triste. Nossa, um Buda, mas estou triste. Esse Buda deitado é muito estranho, né, velho? Esse Buda fica se oferecendo, velho. Esse Buda fica todo putão. E aí... Mega lugar bonito e ele triste. Podia estar aqui com meu irmão. Oh, tá no chroma aqui? Apareceu. Por que é que tem um putão na nuca dele? É mesmo, velho. Oi. Posso ajudar? Pode, eu quero treinar Muay Thai. Sério? É. Eu quero ele. Pô? É. Aí. Olha o bullying, bullying anos 80. É, isso aí. Bullying do bando de mongol. Olha lá. E aí volta a musiquinha triste. É, da onde parou? O cara deu pausa. O cara da edição na hora que começou o diálogo. Ele, peraí, passa por aí a música aí. Pô, parou. Aí na hora que voltou, acabou o bullying, ele, pode dar play, soltou o play. Se ligou. Não, e é legal, né? Tipo, velho, seu irmão ficou aleijado, vamos buscar um tratamento pra ele nas melhores cidades, nas melhores hospitais? Não. Não. Eu quero lá aprender Muay Thai pra lá bater nesse caleco. Mas se eu não posso detê-lo, eu conheço alguém que pode treinar você. Alguém? Talvez. Quem? Só existe um homem louco bastante pra botar você num ringue com Tong Po. O nome é Xian. Mora longe daqui. Vai me treinar? Eu nem faço ideia. É problema seu. Eu só sei onde encontrá-lo. Vamos lá. E se ele não te aceitar? Vai sim. Vamos lá. Agora. Agora? Agora não. Nós vamos beber agora. Eu não quero beber. Se quer que eu te leve amanhã, vamos beber esta noite. Esse é o trato. Tá bom. E aí? Onde é que a gente vai? Clube da Gatinha Rosa ou da Gatinha Doce? Pô, mas só tem zona. Só Bangkok. Mas você quer ir no restaurante? Você quer, sei lá, ver um psicólogo? Não, vai aí. Você quer ver a buceta molhada ou a buceta base? Agora o filme ficou bom. Ô, Porra, pô. Bangkok é puteiro, mano. Pô, pera aí, mas aquela ali tá com corpo bom pra caralho, velho. Olha ali. É isso aí, gatinha. Arrebenta. Eu deixo você me pegar. Vamos lá. Então esse é o tipo de lugar que você gosta? Claro. Eu não quero ver você olhando só pra aquelas luvas. Bunda, que bunda, bunda chulada, hein? A bunda pediu concordato e foi embora. Você não gosta, não, é? Engraçado que é Bangkok, mas só tem americano ali. É. Só tem americano, mas é isso, é o turismo. Vai, senta aí, senta. Coruja, você tá aqui de agente da CVC? Ali, coisa boa? A gente falando, o Coruja falando sobre as curiosidades de Bangkok. A vida sexual em Bangkok, cara, é muito ativa. Água. Pede uma água. Cara, olha essa aqui, velho. Nossa, olha os peitos dessa aqui. Olha o outro. Bebeu 3 cervejas e o idiota bebeu 3 água mineral, o Van Damme. Eu tô melhor aqui. Eu sou menos perigoso pros outros. Por quê? O que que você faz? Armas, granadas, minas, carros blindados, tanques. Tudo que eu puder botar nas mãos. Não se preocupe. Caralho, o que que você faz? Armas, tanques, granadas, tráfico infantil, tráfico de órgãos. Tudo que eu puder botar a mão. E ele é tipo o sidekick do herói do filme, sacou? Eu só quero aproveitar os melhores prazeres que existem na vida. Ah, deixa eu te falar sobre o chefe do Dong Po, Fred Lee. É um filho da mãe da pesada. É uma cultura diferente aqui. Um mundo diferente. Tem que aprender a viver com isso. Ou não dura nem um minuto. Por que está me ajudando? Eu tinha um amigo no Vietnã. Era como um irmão. Me ensinou. Tinha tudo. Que trazer Vietnã. Porque os americanos. E ele só na água mineral. Ele é muito virgem, Van Damme. Ele é, né, velho? Ele vou beber água mineral no puteiro. E é Perrier. Parece eu. E é Perrier, que é importada. É francesa. Francesa com gás. É porque eu sou americano, bebo qualquer água, cara. Só bebo água das pepecas virgens do Himalaia. Do Himalaia. Tô vendo aqui no MDB que vai ter um filme do Van Damme agora em 2016 que se chama Kickbox. Ih, é o remake? Será? Acho que é remake. Ou é a continuação? Será? Dong Po Strikes Again. Obrigado. Tem 6, tem até. É, mas agora vai ser. Agora vai ser com ele. O segundo já não é com ele, se eu não me engano. E essa trilha do Bom Jovem? A vingança. O irmão dele morreu. Ah, 21, ah. Depois o irmão dele morreu, ele vai querer se vingar. De novo. Com o Tong Po! Mas ele já dá um cacete no Tong Po nesse filme. Ele vai lutar contra quem? Contra a doença do irmão agora? Pra vingar o irmão? Ele vai aprender medicina não, tá pra vingar é o irmão. Vai derrubar o hospital, é isso. Tong Po, quem tá fazendo ele é o Dave Bautista, o cara do Guardiões. Aqui. Shangri-La encontra Alice no País das Maravilhas. O que é isso? A terra do Xian. Eu tô avisando, cara. Ele é mais estranho que um gato de 3 cabeças. Boa sorte, hein? Tá indo embora? Eu vou resolver um negócio por aqui, mas se quiser, pode vir comigo. Não, acho que eu vou ficar. Bom, eu volto em algumas horas. Outra coisa. Não o provoque, ouviu? O que foi isso que o cara fez agora? Fica aí e se vira, né? Não provocar? O quão falso foi ele caindo na armadilha? Pois é. Posso ajudá-lo? Pode. Me desce daqui. Não, não posso. Por quê? Não sei quem é você. O que você quer? Eu quero descer e... quero que me ensine Muay Thai. Verdade? Mas você é americano. E daí? Americanos têm cabeças inchadas. Especialmente... E essa conversa aí? A maneira que ele convence esse vendedor de Tai Chi Chuan a treinar ele é a melhor parte. Eu quero dizer, eu quero matar o Tong Po. Por quê? Porque ele aleijou o meu irmão. Tá bom. É assim, ó. Perdeu mal a luta. Esse é o meu irmão. E agora não pode andar. O Espera. Ô, seu Madruga, me ajuda aqui, porra. Eu falei sou flágil, mas na verdade eu sou uma arma mortal. Você podia ter quebrado o pescoço, mas eu não dou a mínima. A sandália do Vale Gaminho. Gente, gente. A vingança é um motivo perigoso. Mas também é poderoso. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Não me empolgo. Não pise aí. Por que acha que posso ensinar a você Muay Thai? O Taylor disse que era o único que poderia me treinar. Winston Taylor? Conhece ele? Sim. Muito engraçado. Maluco. Eu adoro essas pessoas que conversam sem olhar uma para outra. É, você faz muito isso. Essa cara gorda enfiada nessa porra desse telefone que a gente tá conversando com você. Eu tô no telefone agora? Agora não, mas você direto. Eu tô conversando com você e você lá... Boa defesa. Boa. Nossa senhora! Você viu o que eu fiz? Meu Deus, esse é o grande mestre. Você viu a montagem, velho? Você viu a montagem? O cara tava caindo, de repente ele cortava e ele subia de novo. Ele caiu e subia de novo. Caralho, bicho, era o beija-flor, velho. O meu irmão. Eu já lhe contei. Pegue aquilo ali, vá até a vila, na loja da Maili e traga comida. Comida? Comida. Arroz, farinha, mel. Pra quê? Pra um almoço. Surpreender alguém me deixa com fome. Quando é que eu vou treinar? Ele é da escola do mestre Miyagi, claro, de treinamento. Abuse dos seus discípulos e finja que eles sabem alguma coisa. Exato. Ah, guachachara. Kiki. Kiki, vem me chupar. Você viu? Kiki. Kiki, venha. Está na hora. Viu o cachorro? Venha fazer um calinho no papai. É. Estranhamente, nós fomos teleportados para Vietnã. Para o Vietnã, 1960. Não, vá na vila e compre coisa. Com que dinheiro? Ele é americano. Então... Ele pode chegar nos lugares. Né? Que cena foi essa, velho? Cara, o americano chega do nada e vem um moleque segurando um coelhinho, aí para na frente dele, aí o Van Damme acaricia o coelhinho. Pra mostrar que os americanos são simpáticos, se dão bem com o mundo, olha lá. Bebe água da bica. Simpático com a velhinha, ei. A cara da velha. Velho, ali. Aí. Olha aí. É um brincalhão, um fanfarrão. É um meninão. Ah, olha lá. Não, velho. Olha o meninão, não. Velho. Ah, não, velho. Oi, eu vou te comer. Vem aqui, menino. Pronto. Opa. Surgiu o interesse pepecal do filme. Ih, olha lá, os valentões. Os valentões da vila. Oxi, pô, é irmão do Chong Li, você viu? Pô, mas esses valentões, eles não metem medo em ninguém, né? Só nas crianças. Não, olha esse aí do Japão. Olha esse aí, ó. A cara dele. Olha o cabelinho penteado pro lado. Essa boca beiçuda. Olha o japonês. Oxe, o velho fumando ali. Ficou empalhado lá. Olha lá, morreu e tá lá. Pô, essa havaiana é bonita, hein? Aqui é a loja da Maili? É, eu sou a Maili. Posso ajudar? Pode, é que o senhor Xian me mandou pegar as compras dele. O tio Xian mandou você? Ele é seu tio? É, mas como é que você o conhece? Eu pedi a ele pra me ensinar muito. Você sabe que o Tom pôs tu pra ela, né? É, verdade. Sua mulher é muito apertada. E aí ele fica... Aí que ele ganha. Muitas pessoas vinham antes. Agora ele prefere ficar sozinho. Eu vou pegar as coisas dele. Essa mulher parece uma menina que trabalha lá no trabalho. Pô, por que gente nunca viu? Por que que a gente nunca, mãe, não, não, ele mostra as coisas não. A gente só vê aquela coisa horrorosa do Simonardi. O que é bom, ele pega e guarda pra ele. Só tem mulher em volta dele. Por isso que só. A Carla é meio louca. Por isso que a Carla é meio maluca. Não, a que trabalha comigo, não, essa aí não trabalha comigo. Não. Ah, mudou não é do rápido, meu, né? Não é do meu departamento, ela só é do, da empresa. Eu vou almoçar com o Brunão. Aí quando ele tá ali embaixo, na esperando pra dar hora pra ele subir, ele fala, trabalha comigo. Ele manda nessa província pra Fred ali. Só mulher. Porra, maravilha. Subordinado. Essa é escravo sexual. Subordinado. Essa me masturba, subordinado. Fred ali paga a polícia para não interferir. Por favor, não diga nada. Eu não posso perder a minha loja. É tudo o que eu tenho. Nossa, essa boca. Ih, olha lá, lá vem o seu Madruga. Ih, é mano. Viu? Ah, mano. Não, velho, os Corinthians. Olha os Corinthians. Tretinha de escola, você viu? Olha o outro, olha o outro. É, vamos roubá-la. Outro esfregando a mão. Pra você. Dá o dinheiro. Eita, chute na, na timba. Hein? Lá de novo a luta muito bem coreografada, né? Oh, velho, I don't give a single shit. I don't give a single shit. Você tá louco? Agora vão ter problemas. Mas fui eu. Você não fez nada. Fred Lee não se importa. Oh, olha o que você fez com a minha loja. E o que eu devia fazer? Deixar eles levarem seu dinheiro? É! Por que não fala com o tio Xian sobre isso? Caralho, a mulher pede pra não, não deixar os caras levar o dinheiro, agora queria que levasse o dinheiro. Não, é o roteiro, é o roteiro. Falou, ela falou antes. Ela falou. Não, mesmo. Deixa eles levarem meu dinheiro. Ela falou? Ela falou, pô. É isso aí, ele lutou. Ele deu dois chutes e ele tá suando feito um. Um bode. Puta, olha não, é isso. Que caiu água nele. E agora ele tá seco! Que é longe, né? E ele devia estar mais suado, né, não? É. Ótimo. E aí, meu irmão, como é que é? Vai ficar? Vem comigo? Qual é a parada, hein? Vai ficar um tempo. Temos muitas coisas para discutir. Taylor. Quer dizer que você quer ficar, né? Eu volto em alguns dias para pegar você e para ver o Eric, tá? Ah, vai viver pra se arrepender disso. Escreve. Esse personagem do negão não faz o menor sentido. Se eu fosse negro, eu estaria me sentindo vítima de racismo, porque ele é o típico estereótipo negro americano. Isso. Cara. Treinamento é duro. Troque suas roupas. Bote roupas merdas. Vamos começar a contar xixi? Bote suas roupas de hospício. De mendigo. É, bote suas roupas de paciente fugindo de mendigo, de hospício. Comece com tai chi misturado. É, primeiro você faz danças gays, porque eu vou abusar muito de você. Isso, finja que você não sabe se equilibrar. Finja que você é ruim. Finja que você tem... Labirintite. Agora finja que você finge vai... Finja que não sabe me imitar. Isso, finja que o Brunão está fazendo piadas que não está me imitando. Lá vai agora. Pra trás, pra frente. Você vai ser o mestre da ninja. Ui, chutia! Um chutia! Agora fudeu, te fazer, né? Mestre. Ah, fudeu, né? Vai agora. Vai. Tá bom, peraí. Ele aí. Tá bom, peraí. Ai, meu saco. Ó, velho. Ih, caralho. Você viu, velho? Deu derrame no velho. Sua vez. Comece aqui. Para fora com força. De ataque. Oh! Ixi, isso aí eu faço no banheiro. Para dentro. Isso eu faço quando eu tô botando pra dentro. Eu faço assim, pergunta pra Márcia. Márcia, quando viu, você ia lá, Samuel, igual você, ó. É, né? Eu faço tachichuã, aprendi com o velho. Sou transudo por causa desse velho. O Miote tá dando um ataque. Ah, meu Deus do céu. Tá dando um ataque. Caralho, o Miote tá dando um ataque. Você viu o Miote? Agora o coco. Vou jogar, hein? Filha da puta! Acho que não. Isso era parte do treinamento? Não! Eu tava te zoando bem mesmo. Bem engraçado. Olha, nós vamos mostrar que os seus treinamentos estão ficando duro. Ele cortou a calça! Suas roupas estão acabando! Ele cortou a calça! O treinamento é duro porque as roupas estão acabando! Olha lá os treinamentos do Mestre Miyagi, olha lá! Do Rock! Eu, hein? Corre. Caralho, mais rápido. Ô, peraí, na boa. No Homem de Tufo, a cena ficou melhor, velho. Dá pra acreditar? Bom, pra nossa, aí. Mas eu tô num tesão nessa havaiana, velho. A minha loja tá uma bagunça. Eu passei o dia inteiro limpando tudo. Mas os capangas de Fred Lee também ficaram mal. Uma coisa que queria ter feito há muito tempo. Mas se eu fizer... Você fica em perigo. Com o americano não tem problema. Então é bom. É, mas... E se quiserem pegá-lo por isso? Eu estou preocupada. Ele aprenderá a meu modo. Wachachara, wachachara. Ele faz muito wachachara, né? Ele faz esse wachachara. É do Chapolin, o Simpato Yamasaki. Verdade. É o professor, é o Seu Madruga. Wachachara. Wachachara, wachachara. Por que que ele foi colher lenha? Bem que o negão falou que ele ia se arrepender, né? É. Vai se arrepender. Esse velho vai passar o peru em você, vai te fazer de putinha dele, de empregado, vai ensinar porra nenhuma. Olha, desculpa se eu causei algum problema, tá? Tudo bem. Nessa família. Tudo bem? A primeira coisa que ela fez foi chegar aí e falar: tio, ele destruiu minha loja, eu passei 4 dias limpando tudo. Agora... Não, pô, tá de boa, tá de boa, relaxa. Gostou da comida? Como é que pode isso, bicho? Vou te ensinar. Quem escreveu o roteiro desse filme? Foi ele, não foi o Mandami? Deve ser igual um Goblins. Meu, tio, não é igual... Meu, por que você tá vendo falar de mulher pelada? Ela? Isso aqui é um homem. Os nossos pais se divorciaram quando o Eric e eu estávamos no primário. Minha mãe me criou na Europa e meu pai criou o Eric na América. Em algumas coisas, somos diferentes. Mas somos irmãos. E agora o Eric é a única família que eu tenho. Você tem muita sorte. Cadê a luz nesse filme? Ah, pelo menos eles são sinceros, não é igual aqueles filmes que gravam no claro, depois você bota um filtro escuro pra dizer que é de noite, né? Porque os filmes fazem assim, sabia? Pois é, mas o pior é que tem um solzão lá atrás, olha lá. Eu acho que esse filme tem esse filtro, ô Calaveira. É verdade. Ele tá de dia, olha lá. É verdade. E é pra parecer que é de noite. É verdade. Porque a lua não faz essa luz desse jeito. É, ainda mais depois que ela trai o Joelma, né? Pois é. Ela não ilumina mesmo. Mas se ficar com ele, ele tornará você o melhor de todos. Você vai me ajudar? Antes eu ajudava o meu tio Xian. Eu vou precisar de toda a ajuda que eu puder ter. Traduzindo, chupetinha. Tem que lutar com ele? Eu preciso. Precisa lutar com ele? Na teoria, não. É, mas o filme precisa. Mas o filme precisa, porque afinal de contas, o que, é que eu vou fazer? Ia lá. Esse Van Damme não perde tempo. Olha aí. Agora. Ó, ela não, ainda não sabe. É virginal. E ele também tá meio. Que povo vai regar, vai ele deixar tá, uma cloaca nela. O que será que eu fiz? Desonrei eu traí meus o meu ancestrais. Amor. Ele fez um. Ah. Desonrei meus ancestrais. Ah, agora é bom. Agora é maneiro. O que é isso? Que porra é essa? Cara, esse mestre Miyagi dele tem uma cara de porteiro, velho. Não é, velho? Ele parece um porteiro. Ô, seu. Ô, seu Francisco, seu chegou Creyson. Minha veja? Seu Creyson. Seu Creyson, chegou minha veja? Vamos treinar nessa ruína. Por quê, mestre? Porque é legal para o cenário do filme. Um grande mestre só pode treinar em lugares assim, né, bizarros. Deve aprender a ser mais rápido que qualquer soco ou chute. Olha, esse cenário é tão bom que ele foi utilizado, inclusive, para outra obra-prima, conhecida como Mortal Kombat. Exatamente. Verdade. Foi feito aí. Ih, rapaz, aí? Qual é, mestre? Tem esse filme o tempo inteiro. Olha o maldito do sol do Ceará que tá fazendo nessa porra. E não tem luz, olha aí, velho. Eles estão no meio do sol. Vai. E Falcão ali. Águia assistindo. É. É muito místico. Ela apareceu várias vezes. Essa zoeira. É a feitiço de Áquila. Isso aí é o símbolo símbolo americano. Eram só 3 vezes. É isso aí. Nunca ficou de gênios. É, o gênios da porradaria, velho. Agora tá calculando a distância lá. Aí o velho agora vai ver, ó. Ih, olha lá, ele não tem abertura. Mais em cima. Ixi, agora. Essa cena dói. Isso aí é foda, mano. Vai. Coração valente purim, né? 50 tons de cinza, vai. 50 tons de cinza misturado com o coração valente. Envia, mestre. Olha a cara de tesão do mestre, olha lá. Você vê a atuação, é muito boa, né? Olha lá, velho. Ele realmente está sentindo dor. Melhor que a rodando tudo certinho ali, preparado, né? Já tá no ponto. Era né? O treinamento, miote. Não é à toa que ele é o... Ih, rapaz. Caralho. Passaram o soglo na cara dele, ó. Do bigode, né? Tá com feble. Acho que fudeu. Amor. E acabou a cena. Continuidade tá boa, hein? Amor de irmão. Amor de irmão é assim. Vai lá. Ó, tem uma pepeca lá, viu, Tuinho? Olha como ele é místico. E essa porra dessa sandalinha, velho, de cangaceiro, vai... Você tá de sacanagem comigo, velho. Eu não lembrava dessa cena. É sério isso, velho? É sério isso mesmo? Olha aí. Ele tá lutando no fundo d'água, fazendo pose. Fazendo tai chi no fundo d'água. Essa aí é pauleira, hein? Ai. Olha o cuidadinho. Ai. A outra. Tá doendo. Ai. Cachorro, pra que isso, gente? A cachorro, ô tio. Para aí, velho. Não tá vendo que tá doendo? Cara, gente boa, todo mundo curtiu ele. Venceram a Palmeira Velha. Vencedor é Palmeira. A filha da puta. A outra ri ainda. É um massacre, velho. Nossa senhora. Oxe, foi com o rabicó? Foi com o rabicó. É o Chong-Li, viu? É. É o Chong-Li. É o chefe. Ei, eu sou o chefe da quadrilha. O filme é só isso. Treinamento. Isso, treinamento. Chute em cima, chute embaixo, chute na palmeira. Eita. Ó, oh, quebrou porra, meu pau. Porra, tu quebrou meu negócio, caralho. Olha a cara dele. Tá bom? Vai se fuder. É pra acertar na cala. Isso. Por que não acerta? Isso. Vamos? Isso. De que adianta treinar sem acertar? Isso, agora vem me mamar. Ah, não gostei. Vou embora. Vem me mamar. Ô, mestre, dá pra passar vaselina? Você viu? Chute a árvore. Chega. Pegue suas coisas e saia da minha casa. O que? O que é isso, mestre? Pô. Você não quer treinar. Você não quer treinar, você só quer se vingar. Eu fiz tudo o que você pediu. Eu dei sem chiar. Dei no seco, mamei você, fiz sua roupa. Firmeinha. A outra. Vai dar merda. Vai dar merda, você viu? Saindo pertinho, né? E assim? É isso que você quer? E assim? É isso que você quer? É? Você quer a violência? Eu vou comer você. Ai, caraca. Cara, quebra logo essa porra. O pior broto do bandeirão é do caralho. É, velho. Aí ele mora, ele. Fiz o aí, né? Agora sim. Agora ele ficou aleijado, vai poder mandar lutar. A melhor técnica de luta que esse velho safado inventou foi aquela de estourar os ligamentos da virilha. Adorei aquela técnica. É. Não tenho. Como é que é? Não tenho. É... Abertura. Abertura. O que eu vou fazer? Força. Estourar seus músculos. Isso. Nota-se a evolução, inclusive, na água. Olha como os movimentos deles estão rápidos. Vai, não tá curtindo mais não, lá. Esse velho tá enganando quem? Tá enganando quem, não é? É, ó, velho. Vou te cutucar, hein? Vou cutucar você, hein? Cotonete. Vou cutucar você, hein? Nossa, olha só que tomada fantástica. Olha que sequência. A impressão que eu tenho é que daqui a pouco vai aparecer e falar assim: ô, seu Zé, só um pouquinho, para com essa viadagem aí. Eu queria saber se consertaram a caixa d'água lá no meu bloco. Pronto para proteger? Pronto. Velho, filho da puta. Subiu lá no Himalaia. Vou atacar! A cara que ele fez, porra. Estou bem. Aí solta outro. Filha da... Sei, sapato. Não sabe o que sei. Olha que filha da puta, cara. O cara enfia o dedo no cu da enfermeira e o médico passa a mão assim, todo mundo assim, esses americanos. Amei você querer abusar sexualmente de minha amiga. O que ele disse? Ele disse que seu treinamento não terminou ainda. Essa é a mesma japonesa do começo. É a mesma, ela tá derrubadaça, né, velho? Deu uma derrubada lá. Caralho, no meio das filmagens ela entrou no crack, né, velho? É a luz. Caralho, foi a mulher, luz. Botaram a mulher luz era linda. Ô, oh, a mulher era linda, parece a Melina, velho. É luz. Sério, a Melina... Velho, foi assim que aconteceu com a gente. A Melina era toda princesa. No dia seguinte, caralho, topou o crack. Olha, mas foi luz, foi luz, certeza. Velho, essa é a melhor cena do filme inteiro. Melhor cena de dança. É aquele gif do Van Damme, não é? É. Tchá, tchá. É. Olha a camiseta do desgraçado. E a calça onde tá? Você é o... É aquele, irmão daquele outro. O que que eu devo aprender aqui? Aprender depois. Primeiro, relaxar. Tome cachaça. Sangue de cobra. Ixi, ele fumou até pela... Olha o boitatá pelo... ali atrás, viu? É, ué. Pode... Velho, ele tá fumegando pela cabeça, velho. Ah, mas oi, gostosa. Ih, velho, vai deixar o bicho loucão. Vai. Miote em São Paulo. Tomou duas tequila e ficou trançando as pernas. Foi, miote... Tem foto disso? Miote botou o miote pra beber duas tequila. Miote tomou duas tequila, a gente teve que carregar ele igual aquela foto do seu Madruga nocauteado. E... Tem foto disso. Ele não pode, falar nada, porque tem foto, a imagem pra provar. Dança americana, discoteca. Danço bem. Por quê? Quero ver você dançar, observar seu equilíbrio. Vamos lá, dançar agora. É a melhor cena do filme. Bicho, todos os filmes do Van Damme tem alguma cena, alguma coisa pra ele poder falar do diabo, de que ele já fez balé e sabe dançar. Olha lá. Isso é sensacional, velho. É mais melhor... que o Messi pegou a mulher do cara. É a melhor dança. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o jeitinho dele. Olha o jeitinho dele. Ô, oh, delícia. Vamos sentindo lá. A música, tá sentindo a música. Aí. Sente o som. Velho, o Van Damme. O Gugu, né? Dá muita pinta, velho, nessa cara, hora. Foi, velho. Ele foi estilo. Olha lá. Ai, como eu danço. É igual no do Gugu mesmo. Olha lá, a dancinha do Gugu. Só falta se esfregar na Gretchen. Fez... Vou fazer moonwalk. Olha como eu danço. Eu vou fazer moonwalk. Que pô de passinho são esses, né? Ó, aquele cara ali disse que sua mãe e seu pai é uma coxinha e comia os dois. Até agora eu não entendi por que, que o cara que chegou com essa mulher não tá putaço. E não levantou pra dar uma porrada nesse bicho. Ele pegou a mulher do cara e botou pra dançar. Cara. Aí a outra entrou pro homenagem porque quis. Olha isso, olha isso. Ah, não é muito bom. Olha a rebolada. Olha a reboladinha na bundinha. Agora é que ele viu. Ah, agora ele que tava ele tava no WhatsApp, Coruja. Ah, entendi. Ó, o Magari... Que agora ele se ofendeu, do nada. Oxe, velho. Ele pegou no pau do cara. Do cara, viu? Ele sai daqui. Vou te furar com esse copo. Você viu? O treino é, se você está bêbado e pode dançar e bater em alguém, ok, você está pronto. É isso? É verdade, é. É, é. A lógica é essa. Que conveniente, né? Ter um lago dentro do bar. O conveniente foi tipo o cara levar 3 horas pra cair dentro da, do... Nossa, que lindo. Tu se ligou nesse golpe? Que lindo. Não, e o melhor é que ele sai tontinho, olha lá. Tchau. Ih, chegou o outro. Nossa. Oi. Telefone, minha casa. Aí deu Savanda. Bruno, você falou a verdade. É o genérico do. É o genérico do James Brown. Do James Brown, cara. O irmão dele se saiu muito mal contra o Tom Po. Mas esse irmão é diferente. Viu como ele acabou com seus lutadores lá dentro? Por que não combinarmos uma luta com seus bons lutadores? Não ficará desapontado. Sean, o que aconteceu? A camiseta, ela tem presilhas. E na parte da frente é um zíper que abre, não. Igual um vestido, olha só. Isso é uma camiseta de mulher, velho. Isso é uma roupa de mulher, velho. Costas nuas, decotão. Eu não acredito que alguém entrou numa loja pra comprar isso, cara. Não, se fosse uma mulher, beleza. Ficaria um decotão ali. Jujuba no pudim. Mesma história. Muito zangados. E lutam muito. Bom treinamento. E agora... É muito ator, é muito, né? Ator, é, né? Muito ator. É muito ator o Van Damme, velho. Olha lá. Um ator shakespeareano. Vai! Tô com coisa apertado. Ficou olhando pra bundinha. O chinesinho, tu viu o chinesinho olhando, dando um look? Felizão, velho. Felizão, o bumbum do... Ih, olha o corne dele. Ih, olha lá o Kung Fu. Que mal. Obrigado, Taylor. E o Xian? O que, é que ele tem para me dizer? Tradução simultânea. Acabe com o miserável. Nossa, defender não, né, Van Damme? É muito franco, olha lá, fica aberto, cara. Logo no ombro do Anderson Silva, Silva, né, do Anderson Silva? Com a costela, tem uma lombra dessa. Eles dão a costela pra pancada. O que é isso? Eu chuto, você chuta? É, eles começaram a ver de onde que aguenta. Então é uma prova de resistência, não é uma prova de tempo. É, não é luta. Nessa questão aí foi tipo isso, né? Normalmente não é velho, assim. Velho, olha a cracuda. Olha como a Havaiana tá cracuda. Natsukao. Natsukao. Nossa, ela tá a cara da Gretchen, olha a cracuda, ela... velho, ela entrou no crack. É mesmo, né, velho? Miotti, ela era linda no início do filme. Olha a cara de velha que ela tá. Te lembra alguém? Quanto isso? E a luz? A luz? Como é que você tá lendo, seu filho da puta? Tá lendo no escuro? É porque isso não é. Isso é uma prisão. Isso não é um hospital. É um cativeiro. Ele tá num cativeiro ali. Oxi. Você viu? É porque tinha um barulhinho de alguma coisa. Alguém tá zoando. Ah, Eric. Ah, distração. Aê. Já te deram alta? Eu falei pra ele. Você trouxe o crack? É o irmão, é o irmão dele. Ah. E aí, tudo bem? Você viu como ele pegou no irmão? É? Pegou aqui. É um carinho, velho, muito louco, nossa. Tá ligado? Se lá, não, eles se olham com uma tesão, né, cara? Olha lá. Muita vontade. Um guerreiro branco, verdade? É. Olha, vou falar. Nossa, sobre essa cena foi filmada nessa hora mesmo. Uma comida aqui nesse fim de mundo? Só tô brincando. A melhor. Eu vou preparar agora. Espera um pouco, eu ajudo. Não cozinho há um tempão. Vou fazer minha especialidade, kit sobrevivente da selva. O que você coloca nesse prato? Ô, meu irmão, eu gosto de grito. Eu tô no hospital até uma semana. Quem são essas pessoas? Isso aí é Karate Kid, ó. Isso aí é contra a luz aí é Karate Kid. Ele não tava botando luz no filme mesmo, faz muita diferença. Talvez ele até quisesse que mostrasse o Van Damme nem. Não, essa luz, essa ponto. Cena aí tá bonita, Coruja. Isso aí tá, não, tá legal. Isso é bonito, isso aí não é feio, mas, pô. Eu só não entendo por que tanto Tai Chi, velho. Cara, a luta, o Muay Thai, é dois caboclos dando joelhado um no outro. Não tem técnica. Aí tem que mostrar as Tai Chi pra mostrar alguma coisa. Não, né? Pô, tem técnica, que é aí que é. Oh, é técnica de quebrar a costela primeiro. Foi. Kurt está? Está treinando sozinho. Volta mais tarde. Que isso? Que foi? Sentido de aranha? Thank you. Vindo tá tudo suado, ele se mijou, velho. Se ligou? Ele vai ver a águia, ele vai ver a águia. Ele tá cagando a roupa, vai lá, filho da puta, viu? Todo cagado. Tudo mijando. Ele tá ouvindo umas coisas, olha lá. Ele tá ouvindo os guerreiros. Ele tá muito doido. Tá muito doido. Xian, estou ouvindo os guerreiros de outrora. Eu também. Isso. É, guerreiros. Ô, de onde veio aquele Buda ali, velho? O monge, né? De onde veio aquele monge? É mesmo, né? É o mensageiro. Nossa, que droga. Vou ter que dar em cima dela. Vou pegar essa flor, porque deu certo com a puta, né? É, é a mesma. Vai coisa. Aqui. É a mesma. Vai aqui. Ó, ó. Ai, vou passar ela bem na orelhinha. Ó a cara tesão dele. Ai, caralho. Ó, e antes foi antes do crack. É. Ó, ela tá novinha. Ó a cara dele. Ah, cara dele tesão é cara que tá com vontade de fazer cocô, né? Vai chover. Não, caralho, véio. Olha só, velho. Vamos trepar na tá chuva. De dia. Não, não. Tá de dia. Ele pegar uma mulher tão difícil que na hora que ele pegou, choveu. Você viu? É, é verdade. Você percebeu que tá escuro pra ter o efeito do raio, né? Sim. Até porque está de dia. Não, pois é. E tem um mega filtro. Pra quem não sabe, isso aí é fotografia. Isso é fotografia do filme. É? Né? Fotografia à luz. É uma merda, mas é uma merda. É isso. Técnicas e segredos do cinema. É. Né? Não só de pepeca vive o miote. Então, o que, que você acha? Eu estou pronto ou não? Rapaz, peraí. Você tá falando com o cachorro? Rapaz, olha só. O cara tá lutando lá no meio das quebradas e tá escutando gente do lado dele. O cara tá perguntando pro cachorro, ele confundiu o cachorro com o Xian. Ele virou, Xian, você acha que eu tô pronto, Xian, o cachorro? Aí ele, ó, o Xian disse que eu tô pronto. Cadê o Xian? Está ali cheirando a bunda daquele outro cachorro. Xian, você está comendo outro cachorro, Xian? Que horror, Xian. Devia ter te escutado. Agora é a sua vez de me escutar. Não. Olha, eu posso derrotá-lo. Foi o que eu pensei. Eu treinei Muay Thai com o Xian. É diferente. Tong Po é um assassino, Kurt. Acorda. Não vai deixar você sair daquele ringue vivo. Eric, eu estou na melhor forma da minha vida. Eu sou um lutador muito bom agora. Sou o melhor lutador que antes. E você nunca foi, seu merda. Valeu por humilhar, né? É, agora eu tô na cadeira de roda, não posso nunca mais me levantar, nem pra ir no banheiro, e você joga essa na minha cara. Kurt, vem rápido. Agora é o melhor. Kurt, vem rápido. Aí... Kurt, ele atrasa os bracinhos. E o outro correndo. Ele com os bracinhos. Kurt, venha rápido. Aí vem o outro lá, o aleijadinho. Filha da puta! Está usando uma roupa tradicional de um mensageiro mandado para avisar sobre uma luta. A maneira antiga. Não, e é legal que largaram, largaram o coitado da cadeira de roda no chão de barro, chão, velho. De pedra. Porra. O chão de brita. Aí na hora, velho, que ele chegou, já acabou o assunto. Ele disse que lutará na maneira antiga. As mãos envoltas em gás e resina, mergulhadas em vidro quebrado. Cheguei. Então é isso. Aí eles se separam. Vai brigar, mas tem que brigar com a luva de vidro quebrado. Atenção, você. Velho, fala. Isso só me lembra... Top Gang 2. Só que era no MM, aquilo, era no MM. Era, eu boto no MM, no confeitas e no doce granulado. De leite. É, puta! Não, eu acho legal que ele bota no doce de leite, aí ele bota no, sei lá, no confeito, e ele fica indeciso, assim. Eu boto a última, ele bota no MM e faz... Ah, então as jujubinhas, assim, pulando. É muito bom, velho. Thank you. caralho. O treinamento agora ficou sinistro. Now shit got serious. Ah, mas nessa vai pousar um avião aí. Não é. Nessa velocidade aí, meu amigo, até é o desvio. Caralho. Até o obeso desse tanto aqui. Aquele avião da Malásia caiu aí, ó. Aqui é bom, só o... Olha lá, começou a enxergar. Olha lá, Mortal Kombat. Pra que velhos isso, guerreiros, velho? Que ele agora está sentindo o espírito dos velhos guerreiros. Não, e é legal que é assim, vamos te treinar com a Ultimate Weapon, ferro pegando fogo. Aí ele, tipo, passa 3 km da cabeça dele. É. Ó, você desviou, muito bom. Agora pra baixo. Aí ele passa, tipo, vou passar, pula! Aí ele pula, muito bom. Ó, isso tem cara de pornô chanchado dos anos 80. É. Tao Liu, senhor da guerra, venho com boas notícias e um pedido. Pode falar. Eu programei uma luta entre Tom Po e um desafiante americano. Ele foi treinado por Xian Shao. Xian Shao. O americano não vencerá. Por que todo magnata de filme oriental tem essa cara de babaca? Tem essa cara de uma mistura de, sei lá, de seu barriga com... Ah, cara, vai não ter pescoço, não. E quanto você quer? Eu queria que me emprestasse $1,000,000 para apostar em Tom Po. Confio em você. Não me decepcione. Está sendo tudo preparado. Ah lá, e pegaram a mulher lá, ó. E ele vai estuprar ela. Isso. O covil do vilão é sempre tem aspecto sempre sinistro. De quente. É. Olha lá. E tem esse ventilador que fica rodando tudo. É, então, ali. E que não esfria, né? Parece estar sempre com calor. Nossa, língua! Que delícia! Nossa, que delícia, cara! Lambeu, cara. Lambeu os beiços. Eu vou te umedecer. Vou te estuprar. Caralho. É o miote. Caralho. Olha, de todas as portarias que eu falo aqui, toda a cafajestagem, é? Todas as paradas politicamente incorretas, todas as paradas que essa foi a pior. Preso, o miote ele consegue me superar em 1,000,000 com uma frase. É? É pra ela ficar molhada, porque toda mulher tem que aprender a apanhar pra, antes de ser defenestrada. Eu nunca vou esquecer, o miote na Comic Con, a mulher passando com um decotão, eu falei, miote, olha os peitos da mulher. Aí ele olhou assim, caralho, Leonardo, calma, você quase caiu lá dentro. Aí ele, foda-se, se ela sair assim é porque ela quer ser mamada. Quer ser mamada. Olha o Chiang lá consolando. Ele me comeu, burro. O outro não tá nem sabendo, né? Conta nada pro corno, não, viu? Que vai dar merda. É, vai dar merda. Depois você fala, mas titio. Tá doendo. Uniu. Uniu. Rasgou tudo. A porrada que ele dava lá nas pilastras não era com a canela, não. Não era com a canela, não. Alguém enfeitou o Buda lá, sacanagem. De novo. A águia cega. E a águia cega aí. É a Lady Hawk. Oliver Stone, porra. Ah, o diretor do filme? Oliver Stone. Agora você quer prestar atenção, quer levar a sério. Agora que não pode mexer mais essa porra dessas pernas, quer levar alguma coisa a sério. É um puto. Ah, os caras vão pegar ele, olha lá. Nossa, essa foi trapalhões. Acaba com ele! Ah, sequestra o irmão dele, né? Eita, mata o cachorro. Ô, maldade. Se faz isso não, velho. Eles não mataram o cachorro. Eles mandaram o cachorro deitar, falou, vem! E rebobinaram a vida. É, não, eu sei, mas... Eric, a gente tem que ir embora, amigão. Eu me atrasei fechando um negócio e... Pra que, que esse cara ainda tá ajudando ele, sério? É porque ele não ganhou um tostão, velho. Aí ele conheceu o Messi Chao. Ele era o único de quem? Que conhecia. Como, velho? Como? Ele é o único que tem um carro pra pôr um carro na porra. Cara, ele emita, velho. Pra levar lá no Chao. É o único que conhece o caminho, a casa lá do Chao, cara. Meu pau. Aí tava todo mundo em casa, deixaram a porra do aleijado sozinho lá fora. Tá todo mundo lá dentro de boa, vendo um filme, qualquer coisa do tipo. O aleijado se fudeu, o cachorro latiu. Velho, o cachorro tomou uma facada, fez barulho, ninguém. Todo mundo, foda-se. Foda-se pro que tá acontecendo. É, né, porque 5 segundos depois aparece o cara com o carro. Geral. O cara de cadeira de roda. Ei! Ei! E a rapariga... Aqui não tem rapa, não! A rapariga foi pra lá, a rapariga foi encontrar com o cara, se pegou com o cara, se pá, deu um beijinho na boca... Oi? E não contou que chupou o outro. Você pode encontrá-lo. Se for esperto, faça o que eles mandam ou matam vocês dois. Qual é, Winston? Me ajuda. Eu não vou contra Fred Lee. Esse negão passou o filme inteiro falando não pra esse cara e fazendo as coisas. É. Eu não vou sujar suas mãos. Levou o cara pra treinar. Eu não vou se meter. E se meteu. Eu não vou ajudar a recuperar o latino. E vai recuperar o latino. É, pois é. A menina foi estuprada. O cara tá mais preocupado com o cachorro, olha lá. Ele fez uma cara... Ele falou, é, acontece. Vovó, uniram. Acontece. Acontece. O cachorro morreu. Ai, meu Deus, toca pro hospital. Tong Po me estuprou. Mas eu não contei pro Kurt. Sua mente deve estar calma para a luta. Está vendo? Tem que ajudar a encontrar o Eric. Não, eu não fiz uma cara de por que eu não pensei nisso antes? Vamos agora fazer um muro de casa. Ah, tá, porque não era suficiente só quebrar com o martelo. Doleta, lepe. Balança caixão, é. Balança caixão. Por que que mudou o ringue? Por que que mudou o ringue? Ele explicou isso, ele explicou isso. Explicou, é o quê? A única coisa que o roteiro foi corretinho e explicou. Não, mas eu perdi, o que que foi? Ele fala que isso é uma luta, tipo, old fashion, a moda antiga. São tradições antigas e é num lugar lá subterrâneo. Tem que ser no submundo. É no pit, é no pit. É the pit, the pit. Aquele felizão, velho. Ele tava amarradão, velho. Não tava, velho. O cara tava amarradão, velho. Ó, o cachorro, por que você me trouxe aqui, cara? Ele me matou, velho. Comeu tua neta, ele tentou matar e tu me trouxe aqui porque é a cara do cachorro, né? A cara do cachorro foi a melhor, velho. Olhou pra trás assim, por que você me trouxe aqui, cara? Eu tinha que estar no veterinário. Irrita profundamente esse cabelinho do Van Damme, esse cabelinho de lado dele. Esse velho. Cabelinho de... E o pior que no Grande Dragão Branco, o anterior lá, ele dá porrada o filme inteiro e o cabelo não mexe. Não mexe, é verdade. Fica todo lambidinho. Ele tá preso no cativeiro, mas o Soul Glow não sai do cabelo. Na verdade, o Soul Glow, ele transpira Soul Glow. Ele tá no estilo tristinho. É, igual o irmão. Ele chateado. Meu irmão falejado. Vamos lá fazer um tour pelas coisas que tem aqui. Onde ele está? Ah, ele vai salvar lá o irmão. É porque o velho é ninja, né? O velho é, ele é o pai meio do bem. Aí daqui a pouco você só escuta assim. E o velho passando igual a sonda. E ele já tem a cara toda arrebentada de ter tomado porrada disso aí, ó. Ah, não. É doido. Aí vai passar na cabeça do pau, agora só pra dizer que ele é mau. Era pra passar no mel primeiro, idiota. Acorda, idiota. Ele tá passando com a ponta do dedo. Por que que ele lambeu o vidro? Ele lambeu aquele melzinho. É... pra mostrar que ele é foda. Ah. Quero seu irmão vivo. Meu... Faça o público feliz. Deixe Tom Po punir você em todos os rounds. Tem que aguentar até o fim. Ou seu irmão morrerá bem devagar. Bem devagar. Entende? Hã? Hã? Tinha que ter um plot pra ele não poder lutar, né? Que é sempre assim. Não ia ser o pozinho no olho de novo. É, pois é, exato. É verdade, né? Porque na outra vez. Da outra vez foi o pozinho no olho. Pó de mico. Pó de mico, é. E esse é o cativeiro mais manjado do mundo. Porque não todo é? Mundo descobre um tajo. Não, e é do lado do ringue. Do lado. Eita, velho, a roupa. Nossa, não podia ter um relógio, não. Porra, os caras quando falam em outro. Quando falam em tradição, é tradição mesmo, né? Ele é bom, é. Ai, meu torcicolo. A outra tá dando corrimento. Doeu. Do ST, você viu? A outra... Ah, você tá com desconforto. Estão tendo corrimentos. E a porra da bundinha? A bundinha, dela, a bundinha, né? A bundinha. Tadinha dela, ela foi estuprada, cara. Eu fiquei com tanta peninha dela. Vem, vem, vem. Ô, oh, velho, os trapalhões usavam essa técnica. É, olha lá. Fora que eles não podiam ficar dando muito murro, né? Eles iam rasgar o maluco inteiro. É só de olhada, chute. Isso, estamos com a mão repleta de cartucho de vidro, não vamos usá-los. É, não, vamos só dar chutes. Pra que faz isso se não vai rasgar a cara do outro? É. Isso é o Sagat mesmo, hein? Por que ele não soltou nenhum tag Robocop ainda? Pois é. Vovó, você viu a cara dele? Vovó? Vovó? O diálogo dele com a mulher. A única coisa boa disso tudo é que você é virgem, né? Ela. Ainda bem que você é virgem, né? Ainda bem que você é virgem, pelo menos isso, né? Agora ele vai bater de cotovelo. A cada round ele tá botando uma coisa que ele vai... Não, e é legal que é assim, ó lá, olha só como é que eles lutam, ó lá. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha aqui. Olha a mãozinha aqui em cima, olha a mãozinha aqui em cima. Quando vou dormir, ele... Eles defendem, tipo, com a costela, tem uma lombra dessa. Eles dão isso aqui pra, tipo, pra apanhar, não sei muito bem a lógica. Mas ele tava chutando disso. O sovaco do cara. Dói o sovaco? É porque o Messi falou que ele tem que chutar mais alto. Tá forte, hein? Tá totoso. Ó, oh, bundinha redondinha. Que bundinha, hein? Será que ele comeu a Gretchen quando ele veio aqui? Ellen Gazzaroli, Gretchen, o Gugu, a mulher do Gugu, a mulher que dançava na taça, o Liminha. Porra, saiu comendo, velho. Ele. Ela vê o Rambo. Olha isso, velho. Eu achei que tinha começado a música do Tira na Pesada. Legal que ele não sabe onde tá o irmão do cara, mas ele tá explodindo tudo. Olha, Braddock. Nossa, velho, olha essa cena. Estava esperando por você, Winston. Por que demorou? Desculpe ter demorado. O trânsito está horrível. Tem uma luta na cidade. Ah! Que filho da... Olha esse filho da puta! Obrigado. Agora estamos quites. Agora o Gigi também. Nossa, você viu a mão? Você viu? Ao invés de botar em câmera lenta, o cara passou a mão devagar. Isso. Olha lá, vamos fazer uma tomada lenta. Olha isso, o japonês espirra sangue na cara. Ai. Figurou todinho. Isso aí é coisa do videogame, hein? Porra. Eu ia falar isso agora, meu. O cara deu três socos pra frente, meia lua pra frente, você viu? Psh, psh, pá. Você respira como a Mairi. Maravilhosa. Yeah. Não! Você não era a cara dela. Meu Deus, ele vai bater. E ela embarangou de novo, olha lá. Ela vai bater, ele vai bater, ele vai bater. Fala. Fala a verdade. Fala! Kurt. Kurt. Ele forçou. Nossa senhora. Ih, caralho. Que drama. Ele ficou magoadinho. Eu não devia ter comido ela. Eu te currei com tanto amor pra você me largar desse jeito? Não. Eu acabei... Você viu que ele fez queixinho. É. Queixinho trêmulo. Natsukou! Natsukou! Grande dragão branco. Grande dragão branco. Todo mundo apostou no Tong, pô. Do nada, todo mundo virou a casaca sem motivo algum. Filho, você tá numa luta dessa, tu gritar assim, é tipo, Mastruz com leite, Mastruz com leite, os caras vão falar, Mastruz com leite. Você esqueceu do Rock 4? Que a Rússia torce pra ele no final? Isso aqui é muito bom, né, velho? Rock. Tira isso aqui pra mim. O quê? Tira isto das minhas mãos. Eu sou americano, eu luto com honra. Agora chega. Caralho, não, ficou mais assim, forte. Tá você pesuntado. Sangra. Foi desse jeito. Você sangra, você vai. You will. Alegria da cracuda. Amor, fique meu cabaço. Que arregalada, velho. Velho, é sensacional. Velho, essa é regalada. Essa regalada do Van Damme não é tem igual, velho. É tão bom quanto o Tom Cruise correndo. Vocês estão percebendo que ele tá batendo o cara, mas ele não tá encostando a mão. Ele tá batendo o cara com o tipo, só com os bugalhinhos de olho, porque ele vê assim... Ah! E o cara... só girando. Ele tá batendo o cara com os bugalhinhos do olho. O cara, o outro, deu merda. Ih, rapaz. Oh, o zoeiro. Nem fudendo. O cachorro! O cachorro! Isso, meu cabaço! Vingue, meu cabaço! O Bruno tá de fora do ringue, segurando do lado de fora. Essa música do teclado Cássio? Ah, era o que tinha na base lá, pronto. Olha lá, velho, ele tá batendo o cara e não tá dando um golpe. Só isso que eu tenho pra fazer aqui, porra. A única coisa que me deixa fazer é tocar essa porra. Eu ganho 10 centavos cada vez que eu toco o gongo. Vai! Aí. Isso é pra imitar aquela cena lá que ele lutou contra o mestre dele. O coisa de fogo lá, é. Que é o único motivo que tem. Ele tem, né, razão dele pegar uma tocha. Tá com uma bundinha maneira, você mandando, né? Tá, isso aí a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Hadouken! Signature move do Van Damme. É, esse aí. Não, o signature move é quando ele faz o espacate e dá o murro. Mas esse aí também, no golpe mortal, ele repete esse mole chute aí de novo. Nossa! Tu se ligou na voadora do Sub-Zero brasileiro! Meu amigo! Foi melhor do que o Sub-Zero brasileiro! Na voadora do Lindomar. E ele nem correu! Nem correu! Legal que o grito da galera tá coreografado com as porradas lá. Uou, uou, uou! Isso, o cabaço voltou. Estou apertadinho de novo. Você viu que teve um ali, ataque desmaiou? Na hora que o careca pegou meu cara, meu Deus. Olha a música. Ai, amor, vamos pra casa. Vamos embora. Ai, que coisa. Olha ele alisando o velho, esse filho da puta alisando as costas do... E ele vai abaixando a mãozinha. Amor, você não tem mais pregas. Ai. Não, é então, sério, não, que o filme acabou? Acabou. Acabou a foto da novela. Hoje somos, nós três. Latino lançou carreira solo no Brasil. Seu Jorge voltou para os Estados Velho, Unidos. Esse negão não tem motivo de estar vestido assim. Seu Francisco voltou para cuidar da portaria. Esse negão... Olha o filme que anunciou no final. O filme que o Netflix acaba de mostrar pra gente. A sugestão. Rock 4. Será que os filmes são parecidos? Não sei. Não, acabou mesmo. Acabou, não velho. Não tem cena extra. Não, não tem mais nada. Acabou. E aí, Miotti, você gostou do filme? Não, eu prefiro o Revoquista. Ah, Miotti, foi bom, não foi? Ah, foi bom pra rir um pouquinho. Não, foi bom. Sabe por que foi bom? Não. Porque você viu que os americanos têm de pica sobre nada do mundo. É tão bom fazer um filme assim, né? É muito genérica, é né? É muito genérica. Mas enfim. Enfim, é isso. É isso, internéticos. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam deste programa. Queremos agradecer a audiência de vocês. Pedir para que vocês continuem patrocinando o Jurassicast. Adoro essa música. Legal que a música tá combinando com o que eu tô falando. Gente, rapidinho que tem um recado aqui pra vocês. As camisetas do Jurassicast acabaram, só ficou mesmo pra venda a logo do Jurassicast. Isso, foi o último mês, né? A gente falou que ia ser o último mês de venda e foi mesmo. Acabou todas as camisetas do Jurassicast. Comprou, comprou, não comprou, não podemos fazer nada. Mas temos um lançamento pra compensar você que não comprou ainda, a camiseta Batman versus o Amanhã. Fizemos assim uma homenagem, o filme que vai vir ano que vem, né? O Batman versus Superman, que tem as duas logos, né? Foi com o símbolo do Superman entre a foice e o martelo. Aquele que a gente já tinha camiseta também, né? A gente vendia ela até esse mês, né? Só que acabou. E atrás dele está também com o símbolo do Batman. Só que não é o do Batman agora do filme. É o do Batman Cavaleiro das Trevas. Foda! Quando que vem pra assistir o filme, você pode ir com essa camiseta. Sim, vai fazer um sucesso danado. O pessoal fica falando assim, ué, que é isso? Porque um dia eu saí com a camiseta entre a foice e o martelo e fui pro cinema pra uma pré-estreia, o pessoal queria me bater, achando que eu era petista. Eu falei, ah, gente, vamos ler quadrinho, vamos saber o que é isso aí, tá bom? Ah, justo dá um tempo. Com quem? Vendido a partir do dia 1º de junho até o dia 30 de junho, somente esse mês. Não vamos vender mais. Então, ó, corre, porque só vai ficar esse mês, hein, gente? Aproveite que é só esse mês e garanta a sua, porque é por pouco tempo. É somente esse mês mesmo, mês de junho. E o bom é que você vai ter uma estampa exclusiva, né? Não aquelas estampas de loja da Renner, né, que todo mundo tem. Você vai ter uma camiseta exclusiva. Com certeza, com certeza. Olha aí. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões,